Quem é você? Que me liga toda noite antes de dormir. Estou ficando apaixonada por você. Quando eu ouço a tua voz, eu começo a sorrir. Meu admirador secreto, eu fico acordada esperando você me ligar. E quando diz alô, eu já começo a imaginar. Conto segundos pra saber quando eu vou te encontrar. Quero ter você aqui perto. Tô falando sério, gosto mesmo de você. Chega de mistério, anda logo, vem me ver. Vem me olhar nos olhos, cara a cara pra valer. Não fica com medo, eu juro, eu não vou te morder. Quando eu ouço a tua voz, eu começo a sorrir. Meu admirador secreto, eu fico acordada esperando você me ligar. E quando diz alô, eu já começo a imaginar. Conto segundos pra saber quando eu vou te encontrar. Quero ter você aqui perto. Tô falando sério, gosto mesmo de você. Chega de